I feel strong. Eu sinto bem forte. There's even been a spirit of death. Que ou teve espírito de morte. Many of you, muitos de vocês, have even had the thought. Até já pensaram. Why am I even here? Por que que eu estou aqui? Who even cares? Quem se importa? I heard it said one time. Eu ouvi dizer uma vez. This older man. Um homem mais velho. And his son were having a talk. E o seu filho estavam conversando. And the younger man said. E o mais jovem disse. He said this. He said, "Dad." Ele disse, pai. I want to sell my house. Quero vender minha casa. What do you think someone would pay for it? O que você acha que alguém pagaria por ela? And the father said. O pai disse. Well. Bem. Someone will pay what it's worth. Alguém vai pagar pelo que ela vale. Sounds simple, doesn't it? Parece bem simples, não é? I'm gonna tell you something. Vou te dizer uma coisa. God sent his son. Deus enviou o seu filho. To pay a price for you. Para pagar preço por você. Meu Deus. You ask yourself, I'm worth nothing. Você se pergunta, eu não valo nada. Why am I even here? What por que que eu estou aqui? If and some of you have even had the thought. E alguns de vocês até já pensaram. There's people in this room. Tem gente nesse lugar agora. You have even had the thought. Vocês até já pensaram. If I disappeared, no one would care anyways. Que se eu sumir, ninguém vai se importar mesmo. I'm going to tell you, my friends. E eu quero te dizer, meus amigos. God is love. Deus é amor. And he burns. E ele queima. With intense desire for you. Com desejo intenso por você. When it came to either God losing you for eternity. Quando chegou ao ponto dele perder você pela eternidade. He sent his only son. Ele enviou o seu único filho. Jesus was a man. Jesus era homem. Born to die. Nascido para morrer. Born of love. Nascido de amor. Born to die. Nascido para morrer. And he died. E ele morreu. Loving you. Amando você. Hallelujah. So right now. Então agora mesmo. I break every spirit of death over this room. Eu quebro todo espírito de morte nesse lugar. I declare over you. E eu declaro sobre você. Young woman. Jovem moça. You are beautiful. Você é linda. You are beautiful. Você é linda. You are beautiful. Você é linda. Don't listen to those lies. Não ouve as mentiras. Don't listen to those lies. Não ouve aquelas mentiras. You are beautiful. Você é linda. You are beautiful. Linda. You are beautiful. Linda. Young man. Jovem moço. You're not weak. Você não é fraco. You're not a loser. Você não é perdedor. You are strong. Você é forte. And I just declare over you that you've got what it takes. E eu declaro sobre você que você tem aquilo que é preciso. Don't compare yourself to other people. Não se compara aos outros. You were created. Você foi criado. In the image of God. A imagem de Deus. Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you right now, man, the heavens are open. Eu tô te falando agora mesmo, os céus estão abertos. And the glory of God is raining. That's why. E a glória de Deus está chovendo aqui. That's why I'm just sitting here. É por isso que eu tô sentado aqui. This isn't a concert. Não é concerto, não é show. This is a holy encounter. Isso é encontro santo. With a burning God. Com Deus que queima. And he's healing hearts right e now. Ele está curando corações agora mesmo. He's healing hearts right now. Ele está curando corações agora mesmo. He's healing hearts ele right está now. Curando corações agora mesmo. All my life. A minha vida inteira. I didn't plan on going this route, you know. Eu não planejei em falar sobre isso. But the most important thing to me, mas a coisa mais importante para mim, is that we encounter him. É que nós encontramos com ele. Aleluias. Aleluia. A lot of these songs, muitas dessas canções, I sang with my friend Fredy. Eu cantei com meu amigo Fred. But not a lot of people know that I wrote them. Mas não muitas pessoas sabem que eu as escrevi. Out of a place of brokenness. De um lugar de profundo quebrantamento. Like tu és bom. Como tu és bom. My wife was given 3 months to live. A minha esposa tinha acabado de receber 3 meses para viver. She had leukemia. Ela tinha leucemia. And God healed her. E Deus a curou. It was over 20 something years ago. Foi uns 20 anos atrás. I'm just so grateful to God. E eu fiquei tão grato a Deus. I'm just so grateful. Eu tava tão grato. I'm so grateful. Eu sou tão grato. My son and my daughter. Meu filho e minha filha. I adopted both of them. Eu adotei ambos. My son was born blind. Meu filho nasceu cego. And God healed him. E Deus curou ele. My daughter. Minha filha. She was born with a heart disorder. Ela nasceu com uma desordem do coração. And God healed her. E Deus curou ela. He is so in love. E ele é tão apaixonado. When I was 9 years old, quando eu tinha 9 anos de idade, my mom had a car accident. Minha mãe teve um acidente de carro. And she was left paralyzed from her neck down. E ela ficou paralisada do pescoço para baixo. And I had to grow up really fast. E eu tive que crescer muito rápido. Had to grow up really fast. Tive que crescer muito rápido. I did I every night. Toda noite. I would wash my mom's hair. Eu lavava o cabelo da minha mãe. And every night I would sit by her bed and brush her hair. E toda noite eu sentava ao lado da cama dela e penteava o cabelo dela. I took care of her. Cuidei dela. I did her makeup and fazia sua maquiagem. I did all the cooking and cleaning. Eu cozinhava, eu limpava. And I'm glad I got to do that for my mom. E eu sou grato que eu tive que fazer isso pela minha mãe. What made it hard was I had a stepfather. O que fazia difícil, o que dificultava era que eu tinha um padrasto. And he would beat me horribly. E ele me espancava, ele me batia terrivelmente. He'd punch me in the face. Ele dava uns socos na cara. I had black eyes. Eu tinha o olho estava sempre roxo. He pulled a knife to my throat. Ele uma vez colocou uma faca na minha garganta. He was gonna murder me. E ele ia me matar. He put bullets in a gun. Colocou balas dentro da arma. And he would look at me. E ele me olhava. Especially when I became a Christian. Especialmente quando eu me tornei cristão. And he would say this. E ele dizia isso. He would say, "Your music is trash." Ele dizia, sua música é um lixo. Your music is trash. Sua música é um lixo. I hate you. E eu te odeio. Hallelujah. And now I'm here. E agora estou aqui. With you. Com vocês. In another nation. Numa outra nação. The devil is a liar. O diabo é um mentiroso. I'm saying that to you. Estou dizendo isso para você. There is a better word. Existe uma palavra melhor. It's the word of God over your life. É a palavra de Deus sobre a sua vida. The enemy is the father of lies. O inimigo é o pai da mentira. He's the father of lies. Ele é o pai da mentira. And you've got such a powerful destiny. E você tem um destino tão poderoso. The enemy wants to take you out. E o inimigo quer te tirar da cena. But tonight, mas essa noite, everything changes. Tudo muda.